do Paraná. Você está ouvindo a ZYJ 273, Rádio Atalaia M, 1170 kHz, e ZYD 453, Marumbi FM, 88,5 MHz.